posso dizer que não vou mais chorar. Encontrei minha paz, encontrei meu amor. O meu coração que ainda ontem reclamava está feliz, esqueceu a mágoa, o desprezo e a ingratidão. Um novo amor chegou na minha vida e me trouxe paz. Não vou chorar nunca mais, adeus solidão. Um novo amor chegou na minha vida e me trouxe paz. Não vou chorar nunca mais, adeus solidão. Encontrei minha paz, encontrei meu amor. O meu coração que ainda ontem reclamava está feliz, esqueceu a mágoa, o desprezo e a ingratidão. Um novo amor chegou na minha vida e me trouxe paz. Não vou chorar nunca mais, adeus solidão. Um novo amor chegou na minha vida e me trouxe paz. Não vou chorar nunca mais, adeus solidão.